Romeo Juliette. Prossiga. Bom dia, é uma solicitação de rebote pushback da posição 4 do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Então, somente me confirme a solicitação. É um reboque do pátio 3 para o portão 3 do pátio principal, é isso? Afirmativo. Então tem início, até autorizado início do reboque, observando o... Então, efetuando o pushback no 5, chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, isso que o Juliette Serra. Afirmativo, chamarei. Visão do organizador, gol 1271. Completa final, torre 118, décima meia dúzia de bom posto. 86, grato. Salvador é o 3265 98 3,50 Campinas, tá aqui. Aviso a bordo 3,50 Campinas copiado, tanto 3,265 autorizado táxi via Índia e Alfa, até o ponto espera pistano 0, ajuste no 0 no 2. Chame pronto para decolagem ponto espera pistano 0, tanto 3,265. Índia e Alfa vai chamar na espera, o 3,265 tá. Salvador, bom dia, gol 1271, estabilizado, INS X-ray, baixar travar. Bom dia, gol 1271, tráfego avistado, ajuste no 0 no 2, pouso autorizado, senhor, pista no 0, vento de 1, 00 graus com 05 nós. Livre pouso, 1-0 é a pista, 1-0, 1-2, o ajuste, gol 1271. Salvador, Abjeto Juliette Serra, pronto para ingresso, Pationa. Livre, mantendo escuta constante, já pode até anunciar. Afirmativo. Espera 3265, espera 10, visual com tráfego na final. Espera 3265, após a passagem do tráfego que pousa, ele mantém na 10, Charlie. Depois da passagem do tráfego ali, mantém na 0, espera 3265. No solo 05, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa e Juliette para o portão meia dúzia nesta frequência no 271. Para a próxima direita, Alfa e Juliette, portão meia dúzia, gol 271. Tan 3265, ventuno no 0 graus, meia dúzia de nós, ajuste no 0 no 2, autorizado a decolar, pistão no 0, Tan 3265. Autorizado, decolagem no 0, 3265. Salve Salvador, Web, Juliette Serra, finalizou um reboque, obrigado, bom dia. Copiado, senhor. Obrigado, bom dia. 3265, decolando 08. Chame agora o controle em 119.35, bom voo. 935, o 3265, obrigado, bom serviço. Controle de Salvador, tá 3265, perfil da El. Bom dia, tá 3265, contato, radar na decolagem, suba ao nível 300 na saída da El, após leito, direto B10. Lida B10, perfil da El, postura de roda El, o 3265. Autorizado, está presente direto Lida. Lida, está 3265. Tan 3265, chama agora o centro Recife, 125-1, alterna 133-25. 251-3325, 3265, muito obrigado, bom dia. Olá. Patrocínio. 2 Salvador, Webjet Whisky, Juliette Romeu. Juliette Romeu, prossiga. Bom dia, Torre Whisky, Juliette Romeu, solicito autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio 1 do posição 2. Meu, autorizado do pátio 3 até o portão 2 do pátio principal, mantendo escuta constante, reporte ao término. Whisky, Juliette Romeu. Whisky, Juliette Romeu, reporte ao término do reboque. Manterá constante.